Boa tarde, acho que estamos. Olá,

Alagoinha, para o Senhora Bento, desse para o Ministro 050, ajuste 901. Quando um sobrevoo me dá Charlie Alpha, tá? 17, você pode fazer essa chamada de corte. Thank you. Tranquilo. David Pouso, ou Bate, na pessoa da. Thank you. Montreal, control down 32, 183. Level 3-5-0 right after 1 to 10. Copy, 2-8-3, roger. 169, contato com a mão de colagem, segundo o radar do ano, caminho de 23, agora. Saída Astor, 1 para o 3-0, 169. Matando todos os visuais, ao meio 500 pés, o Papa Alfa 34, agora na sua posição de 9 horas, 3.5 milhas. turbulência da Estrela da China, 2019. Chinelinha 201, no detonador 27, estamos com a estrada de Salvador 120 decimal aqui. 208, na 2201. Salvador, Chiné 6201, no perfil São Bruno. Chiné 6201, contato na Nicolai, Chiné 6201, perfil São Bruno. 36 no perfil, Chiné 6201. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2781. Sobe para 160 na Árvore 1. Vento 1900 graus, 149. Tá, boa noite. Sétima, testa de regra de voo visual, número 7, com direção a porta do Paraná. Quatro, 4, 0, 2, 3, 4.